arcanjos, querubins e serafins, todos preparados para louvar o mesmo Deus. Esse Deus que no princípio disse haja luz, ele está aqui, o seu nome é Jesus. Entre os querubins está Jesus para ser louvado, todos os anjos pulam para louvar o bem-amado. Um anjo grita que ele é o primeiro, outro anjo diz que é fiel e verdadeiro. Ao Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, Jesus é o seu nome, é a marca da vitória. Atrás vem Miguel, o arcanjo de Israel, a boa notícia vem trazendo Gabriel. As asas de um anjo faz um vento muito forte, muda minha vida, também muda minha sorte. Anjos e homens se unem numa prece, e quando louvam a Deus o inferno estremece. Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, Jesus é o seu nome, a marca da vitória. Atrás vem Miguel, o arcanjo de Israel, a boa notícia vem trazendo Gabriel. As asas de um anjo faz um vento muito forte, muda a minha vida, também muda a minha sorte. Anjos e homens se unem numa prece, e quando louva a Deus, o inferno estremece.